Capítulo 83. Cântico. Salmo de Asaf. Ó Deus, não fiques em silêncio. Não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto de teus adversários. Não vês que teus inimigos te desafiam. Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram. Fizeram um tratado e aliaram-se contra ti. Os edomitas e os ismaelitas, os moabitas e os hagarenos, os gebalitas, os amonitas e os amalequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Císera e Jabim no rio Quizon. Foram destruídos em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Que seus nobres morram como Oreb e Ziib, e todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna. Pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas num redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. Faze-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e aterrorizados para sempre, e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor. Somente tu és o Altíssimo, supremo sobre toda a terra.